E aí, tudo bom? Eu sou o Marcelo Pereira. Vamos trocar uma ideia? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as ocupações de escolas e universidades que tomaram o Brasil, especialmente aqui em Belo Horizonte. E vamos também ouvir o que tem a dizer as pessoas que participaram dessa história toda. Antes da gente falar das ocupações, vamos voltar um pouco para entender como a gente chegou até aqui. Boa tarde, primeiramente, fora Temer. Vocês sabem, estão carecas de saber, houve um golpe no Brasil no dia 31 de agosto desse ano. A gente pode até discutir as formalidades jurídicas, se foi legal ou se foi ilegal, se estava previsto na Constituição ou não. Mas o que é inegável é que o sentido político e o programa do que foi o governo Dilma Rousseff é drasticamente diferente do que tem sido, até aqui, esses dois meses de governo Michel Temer. Ora, e esse governo não foi eleito. A marca deste governo impostor sem voto tem sido o desmonte das políticas sociais que vem aos trancos e barrancos sendo construídas desde a promulgação da Constituição de 88. Dentre esses desmontes todos, hoje nós vamos falar especialmente do desmantelamento da educação. Entre as principais medidas do governo Temer na educação, podemos citar a PEC 241, que hoje virou a PEC 55, a medida provisória da reforma do ensino médio e o projeto Escola Sem Partido. Logo após tomar o poder através de um golpe de Estado, Michel Temer tratou de projetar no seu governo o conservadorismo presente no Congresso Nacional, nomeando assim o seu ministério. É neste contexto que está o atual ministro da Educação, Mendonça Filho, que é deputado federal licenciado pelo Democratas de Pernambuco. Mendonça Filho, enquanto ministro, ficou notório por receber os Revoltados Online, grupo de extrema-direita que faz panfletagem pela internet, e seu porta-voz Alexandre Frota, o ex-ator pornô, para acolher propostas deste movimento para a educação, em maio desse ano. Entre as propostas está o germen do que ficou depois conhecido como o Projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido visa criminalizar o ensino das ciências humanas no currículo do ensino médio, alegando que para tal os professores fazem doutrinamento ideológico. Existe um plano de ocupação comunista, totalitarista no país, será que ninguém vê isso? Já na segunda quinzena de setembro, Mendonça Filho anunciou que iria mandar ao Congresso através de medida provisória a reforma do ensino médio. Dentre as principais medidas propostas nesta reforma, está o aumento da carga horária de 4 para 7 horas diárias nas escolas, o que inviabiliza a possibilidade de estudo noturno, e a não obrigatoriedade de disciplinas como artes, educação física, sociologia e filosofia no currículo do ensino médio. Neste mesmo contexto, encontra-se a PEC 241, que foi enviada pelo governo à Câmara dos Deputados ainda no dia 15 de junho, antes mesmo da votação no Senado do impeachment. A proposta da PEC 241 é limitar o incremento do orçamento da União à inflação do ano anterior, o que na prática inviabiliza o crescimento das políticas sociais, como educação, saúde e assistência social, no período de sua vigência, que é de 20 anos. Na UFMG, o movimento começou com a greve dos técnicos administrativos, no final de agosto, que denunciava a ameaça que representava a aprovação da PEC 241. A partir desta agitação inicial, as ocupações estudantis de institutos, escolas, faculdades e salas de aulas começaram, chegando ao ponto de que hoje são 19 os prédios ocupados pelos estudantes, além das greves dos próprios técnicos administrativos e dos professores. Ou seja, na UFMG de hoje, a exceção é o que ainda está funcionando. Para contar a história deste momento de efervescência de uma universidade pública brasileira, conversei com 8 pessoas que participam das ocupações. Cada prédio ocupado tem uma dinâmica própria e autônoma. A maior parte dos entrevistados preferiu não se identificar, por temer, sobretudo, a represália de professores contrários às ocupações que ameaçam prejudicá-los com reprovação. Para começo de conversa, perguntei para eles qual era o motivo das ocupações daquele prédio. Então, a bandeira principal que a gente levanta aqui é da PEC, contra a PEC. Uhum. Então, a PEC 241, agora a PEC 55. Quem está falando agora é uma ocupante da faculdade de farmácia. Mas a gente também se solidariza e a gente se considera contra a reforma do ensino médio. Uhum. que, assim, é uma bandeira muito forte dos secundaristas, entendeu? Mas também a gente considera, assim, um retrocesso na educação do ensino médio. Mas a questão da PEC, que a gente sente uma responsabilidade muito grande, é que, primeiro, que a gente é estudante, né, de uma universidade pública, federal, então a gente sente meio que uma obrigação, assim, de puxar um pouco isso, né? E também porque a gente é aqui na farmácia, a gente vai ser futuros profissionais de saúde. Então, como profissionais de saúde, então saúde e educação, né, que estão ali nos setores básicos, que vão, ao nosso ver, né, como a gente já debateu aqui, que vão ser afetados por esse teto no setor primário, assim, de gastos. Então, a gente pensa muito nessas questões, saúde e educação. Defesa de um sistema público de saúde, de qualidade, integral, universal, e a mesma coisa para a educação. O motivo da ocupação é a PEC 55 ou há outras razões além dela? É a PEC 55 e a MP do ensino médio. E dessa vez quem fala são dois ocupantes do Instituto de Ciências Exatas. A reforma do ensino médio. E aqui no ISEX a gente tem 5 cursos, que tem 5 colegiados, 3 deles são de licenciatura, que é Matemática, Física e Química. E muitos estudantes aqui estão preocupados com a reforma do ensino médio, que a proposta seria boa se funcionasse na prática. A gente sabe que alunos da escola pública, querendo ou não, somos estudantes de uma escola pública e a gente está sendo formado para poder continuar. A escola pública brasileira do ensino médio é muito precária e se a gente tirar ensinos como filosofia, sociologia e artes, as pessoas não vão ter discernimento para poder tornar cidadãos. Estudar português e matemática é mecanizar a sociedade e deixar o espaço aberto para que você se especialize na área que você tem interesse em seguir na sua graduação, na sua vida, não é viável no ensino médio, porque atualmente a gente sabe que eles não conseguem dar a base para os alunos. Quanto mais deixar os alunos livres para escolher o que eles querem, eles não vão ter opção de escolher. O que ficou claro para mim é que até mesmo a direção da UFMG acabou se manifestando contra a PEC, apesar de não apoiar as ocupações dos prédios. A coordenadora-geral do DCE, Ana Carolina, contou para mim que várias congregações, que são como os conselhos de decisão de cada instituto, faculdade ou escola da universidade, se posicionaram sobre a tal PEC. Várias congregações soltaram notas, assim, só que nem todas foram com o mesmo caráter. Por exemplo, a congregação do IGC soltou uma nota que reconhecia o porquê dos estudantes estarem ocupando, mas que não reconhecia necessariamente a ocupação. Uhum. A congregação do ICB também soltou uma nota. Nessa nota, um ponto diferencial foi colocar que não ia permitir que as aulas que eram dadas no CAD 1, né, fossem realocadas para o ICB. Assim. A congregação da Fafix soltou uma nota, mas já não era a respeito das ocupações, era com relação à PEC 241. Várias notas tiveram, assim, só que o próprio Conselho Universitário também soltou uma nota com relação à PEC 241. Né? Como é que começaram essas ocupações? Bom, a questão do ponto de partida nunca é simples de definir, porque sempre vai haver algo que aconteceu antes do começo. Mas na UFMG, o primeiro prédio a ser ocupado foi o Centro de Atividades Didáticas 1, que a gente apelida de CAD 1. O pessoal que ocupou o prédio é principalmente a galera dos cursos do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB. Bom, então, de lá pra cá, vocês foram a primeira ocupação, né? Sim, foi o primeiro prédio da UFMG a ser ocupado. E por que o pessoal do ICB não ocupou o prédio do próprio instituto? Nós percebemos que o ICB, né, que é um instituto de pesquisa, que ele é um lugar muito difícil de ser ocupado pela questão da continuidade das pesquisas, e que o mais viável seria no CAD, justamente porque incentivaria uma greve estudantil. Bem, uma preocupação que está presente na maioria das ocupações, e nesta também aconteceu, é a de garantir o funcionamento de tudo que não diz respeito às aulas da graduação. Se isso, por um lado, mostra responsabilidade dos estudantes com o andamento das pesquisas e projetos de extensão, por outro, evita uma tensão ainda maior com os pesquisadores. A gente só ocupou a parte da graduação, A pós continua, iniciação científica continua e a pesquisa dos professores e os laboratórios de física também continuam. A gente só bloqueou as salas de aula de graduação. Na prática, o que não está funcionando na escola? O pessoal que tem trabalhos de graduação, pós-graduação, que estão com coleta em andamento, a gente optou por não parar. Tinham vários critérios, né? O pessoal do comitê de ética elegeu alguns critérios. Eles pensaram, por exemplo, que gente que, se ficar sem o atendimento, tem um impacto imediato, como o pessoal da fisioterapia, certo, principalmente, esses serviços não podiam ser suspensos porque existe um compromisso ético que não pode ser abalado, assim, né? Mas a gente precisa voltar um pouco e falar de alguns antecedentes. No final do ano passado, já havia tido um ciclo de ocupação de escolas de ensino médio em São Paulo, na ocasião, contra a intenção do governador Geraldo Alckmin de fechar vários colégios no estado. Estes, por sua vez, já tinham se inspirado no movimento universitário chileno. E é muito legal ver como as ondas de movimento estudantil vão percorrendo o mundo. E é importante ressaltar que isso foi baseado também na luta dos secundaristas de São Paulo, né? Porque eles, quando eles ocuparam, eles tomaram como base as ocupações do Chile e eles fizeram uma cartilha de ocupação nessa época, que é bem informativa, né? A gente pegou as partes que a gente considerava pertinentes e adaptou para uma ocupação de universitários. Mas antes mesmo do CadÚm, já havia tido um movimento importante na Faculdade de Educação, a FAE. Só que naquele momento, ainda não era uma ocupação com paralisação das aulas. Primeiro, antes de a gente ocupar o CadÚm, tinha ocorrido uma ocupação sem greve, que eles fizeram, na verdade, foi um evento cultural que durou 2 dias. E eles dormiram no lugar, mas eles não impediram as aulas de acontecer. Seguindo essa ocupação, aconteceram muitas assembleias em vários prédios. Os estudantes foram percebendo que, com a continuidade das aulas, a luta contra a PEC estava ficando comprometida. Foi aí que foram convocadas assembleias com o objetivo de ocupar os prédios e interromper as aulas. Depois, nos dias seguintes, as aulas simplesmente continuaram. Os professores continuaram a dar aula e, por causa disso, muitos alunos iam. Alguns alunos que eram contrários à greve e outros nem tanto, mas como a aula estava acontecendo, eles iam. Porque, né, ninguém queria perder a aula. Teve muita gente que veio disposta a ouvir. E isso foi sensacional para o nosso movimento. Teve gente que veio aqui e falou, estou indeciso, eu acho que eu sou contra. E daí a gente fez a assembleia, teve inscrição para todo mundo que quisesse defender seu ponto de vista. 30 pessoas falaram. É importante ressaltar isso, que não foi um debate entre a favor e contra a ocupação, como se todas as pessoas que estivessem ali fossem contra a PEC. Tinham pessoas também a favor da PEC nesse debate, foi muito construtivo. E, inclusive, esse debate serviu para sanar dúvidas de várias pessoas, o que agregou, do primeiro para o segundo dia, aumentou muito a quantidade de pessoas. A ocupação não poderia acabar daquele jeito depois de tanto trabalho, assim, né? Então a gente queria era convencer as pessoas de que o que a gente estava fazendo aqui era importante e que eles precisavam chegar com a gente. Então a gente foi fazendo as falas, apresentando o movimento, falando de tudo que tinha acontecido, defendendo a ocupação enquanto metodologia de manifestação mesmo e tal, explicando tudo isso. E no final a gente ganhou também, a votação foi assim, não precisou nem contar os votos porque a ocupação ganhou de novo. Em algumas unidades, a simples assembleia não foi suficiente para tomar a decisão. Então, os estudantes resolveram fazer uma votação em urna para garantir que a decisão fosse a mais democrática possível, como foi o caso do Instituto de Ciências Exatas, o ISEX. A mobilização do ISEX começou numa assembleia geral que teve do DCE, onde 5 pessoas do ISEX compareceram e perceberam que nos repasses da assembleia tinham pessoas de praticamente todos os prédios e não tinham do ISEX. Então a gente foi lá na frente e chamou o pessoal do ISEX para poder se reunir para a gente tentar se mobilizar e trazer o movimento para cá. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp com essas 5 pessoas que foram chamando amigos que achavam que iriam aderir ao movimento. A gente criou uma comissão pró-ocupação. Essa comissão passou a se reunir para poder organizar as assembleias. A gente começou a estudar o estatuto da entidade do diretor acadêmico do ISEX para poder fazer a possível ocupação de forma legítima. E aí a gente promoveu a primeira assembleia, que o pessoal achou que já seria deliberativa, mas não, era só para discutir a respeito da PEC, saber a posição do prédio e ter o retorno dos estudantes do ISEX em relação ao movimento, se eles queriam apoiar ou não. Tivemos mais uma assembleia de discussão, onde foi discutida a data da terceira assembleia, que seria deliberativa. E na terceira assembleia foi votado que a votação seria... houve uma deliberação para a votação ser em urna. A gente teve votação em dois períodos para poder abranger todos os turnos. E aí, logo após o encerramento da urna, a gente teve 811 votos a favor e 673 votos contra a ocupação. Então, a assembleia, que aconteceu de acordo com todas as normas do Instituto, e a partir da decisão feita em assembleia, foi decidido que o ISEC seria ocupado. Mas não foram apenas os estudantes de graduação que participaram. Começou na Faculdade de Educação uma organização dos estudantes de pós-graduação, do mestrado e doutorado, que, pela sua aproximação com as escolas de ensino médio, acabou aderindo às ocupações e chamando os pós-graduandos das outras faculdades, escolas e institutos do FMG para se incorporarem à luta. Afinal de contas, a PEC vai atingir a todo mundo. Então a ocupação começou no dia... Tem 18 dias. Tem 18 dias, né? E desde que ela começou, a gente tem tentado fazer esse movimento de aglutinação da pós, né? No sentido de compor e construir esse espaço também. Com a paralisação das aulas e as ocupações ganhando visibilidade, a luta contra a PEC foi ganhando rapidamente a adesão de mais estudantes e as ocupações foram também crescendo em número. Algumas pessoas ficavam sem saber o que fazer, alguns alunos, porque estava tendo aula, aí eles pensavam, eu tenho que ir para aula. Agora que paralisou, a gente viu que tinha gente que tinha interesse, que tinha algumas motivações parecidas com as nossas. E eles acabaram vindo, assim, vem de vez em quando, ajuda um pouquinho, e está disposto a participar das atividades. Achei isso muito legal, porque a gente vê que precisa de uma coisa dessas para algumas pessoas... se mostrarem e falarem, entendeu? Falarem o que elas pensam, dialogar com a gente. As entidades do movimento estudantil, como o DCE e os DAs, embora não tenham autoridade direta sobre as ocupações, participaram ativamente da condução de todo esse processo, como conta para nós a Ana Carolina. Desde o começo, né, desse processo, né, de puxar as assembleias para definir se iria ocupar ou não, né, as discussões... anteriores, a gente já estava participando, assim, né? Muito vindo também de uma mobilização que o DCE também participou, assim, com relação ao dia 24 de outubro, que tinha sido um dia que a CUT, a UNE, a CTB, outras entidades tinham convocado, né? Como um grande dia de paralisação nacional em defesa da educação pública. Esse dia a gente fez uma assembleia, né? O DCE puxou uma Assembleia Geral dos Estudantes, que votou a paralisação dos estudantes da UFMG para o dia 24. E a partir daí começou-se, né, a se pensar, a se construir de fato essa paralisação, né, por entender que não basta só votar, mas sim ter que construir isso no dia a dia, para o estudante, enfim. E a partir daí a gente se jogou para estar participando das assembleias de base, né, as assembleias de curso. As entidades de base saíram dessa Assembleia Geral com a tarefa de convocar assembleias de curso. Nós nos desdobramos para estar participando de quase todas elas, assim. E nessas assembleias foi votado também, né, a paralisação do dia 24 e também o que seria feito naquele dia, né, e próximos passos. Nisso, algumas assembleias já votaram pela ocupação permanente de alguns prédios, né, como foi o CAD1, que foi o primeiro prédio a ser ocupado. Outros votaram pelo indicativo de ocupação, mas não de ocupar ainda. E outros votaram por fazer uma assembleia unificada com os demais cursos para estar votando o indicativo de paralisação, assim, né. O dia 24 foi um dia que foi meio que uma bomba mesmo, que foi estourando já a discussão de ocupar ou não os prédios da universidade, assim. Depois disso, de fato, vários prédios foram ocupados, né? A maior parte deles, hoje já tem 19 prédios ocupados. E a gente tá participando da construção de duas formas, assim, né? Primeiro da forma, né, enquanto entidade. Então, se existe a demanda financeira do DCE, estamos dispostos a estar dialogando. Existe a demanda que faça um diálogo mais direto com, por exemplo, o Sindifes ou outra entidade, a gente está fazendo esse papel, assim. E, ao mesmo tempo, estamos construindo as ocupações no dia a dia delas, assim, né? Enquanto estudantes que constroem a gestão do DCE, estamos também construindo as ocupações. Então, praticamente todas as unidades que são ocupadas têm pessoas do DCE construindo. Só que naquele momento a gente não tinha dimensão, boa parte das pessoas não tinha dimensão do que era uma ocupação, né? Quando a gente saiu da assembleia, que as pessoas pediram os professores para buscar suas coisas, que eles tinham 2 horas para pegar suas coisas, a conversa muda um pouco de lugar, eu acho, para algumas pessoas. Uma ocupação de prédio público não é algo que passa despercebido. Rapidamente, os insatisfeitos com os gestos se rebelam. Então, na sexta-feira, a gente estava preocupado com a questão da segurança, porque as pessoas que são contra a ocupação estavam tentando entrar à força. Daí, à noite, chegou mais um professor que não quis ouvir a gente, que brigou, que falou que podia fazer o que quisesse também. Aconteceu até dele mandar um áudio chamando os alunos para aula, falando que ia dar prova, falando que ia dar aula de qualquer jeito, os alunos vieram, mas era só para gerar essa tensão mesmo. Ele não quis ouvir a gente, não quis entender o que era a ocupação. Sim, ontem na nossa assembleia uma professora pegou o microfone e defendeu a PEC. Com um argumento? Com o argumento de que ela achava que era necessário para o governo esse congelamento de gás, porque é um argumento de senso comum, tá tudo muito... né, assim, PT deixou a casa atrapalhada e agora a gente tem que arrumar. Na universidade, assim como na escola, quem tem poder é o professor. Quando este poder é questionado e subvertido por estudantes que ocupam o prédio e passam a controlar a entrada e saída de pessoas e funcionamento das atividades, a tampa da panela é aberta e o cheiro que sai dela não é exatamente o que poderia se esperar. Vários professores sentiram que a gente estava submetendo eles à nossa vontade, assim, foi extremamente chocante para eles verem que essa escola tem uma tradição de opressão, assim, digamos assim, por parte dos professores. Tem essa coisa meio militarizada, não que eles sejam militares, mas essa questão de hierarquização. Então, quando a gente rompeu com isso, foi muito chocante para eles. A gente tem todo o sistema de identificação para ter essa compreensão do fluxo na escola. Tem vários professores que até agora não aceitam pegar um crachá e se identificar para um aluno. E a gente sabe que as relações nesse momento estão muito tensas, né? Então, por exemplo, a gente tem relato de estudantes de pós que estão em outras ocupações que estão sofrendo processos de retaliação, né? Por parte de orientadores que dizem, não orienta quem está na ocupação, né? Ou... fazer ocupação é coisa para estudante de graduação, né? Estudante da pós já é mais velho, tem que estar fazendo outras coisas da vida. Isso é coisa para meio que de infantilizar. Assim, a gente recebe muito apoio de alguns professores e estudantes, mas sempre tem pessoas que elas não conseguem enxergar a legitimidade de uma ocupação. Elas nos julgam assim, invasores do prédio, entendeu? Mas a gente tenta sempre dialogar, falar que a ideia não é essa. A gente não quer tomar o prédio pra gente e não deixar ninguém entrar. Porque a gente quer mostrar que nós somos estudantes dessa universidade e nós estamos aqui porque nós vamos lutar por ela, né? E aí a gente teve alguns problemas, assim, principalmente no primeiro dia, na primeira manhã da ocupação, que o pessoal foi chegando e meio que descobrindo o que estava acontecendo. Alguns professores chegaram com postura bem autoritária. A gente teve até um caso de agressão de um professor que falou que ia entrar e que não queria mostrar documento, não queria fazer nada. Queria simplesmente entrar porque, segundo ele, o que a gente estava fazendo aqui era uma palhaçada, uma coisa assim. E muitos alunos também, a gente sabe que eles estão tentando até se organizar para acabar com o movimento mesmo, porque são pessoas, algumas pessoas elas simplesmente querem continuar as aulas e o que a gente está fazendo aqui, a gente impede as aulas de acontecer porque a gente precisa de um espaço, precisa que as pessoas tenham tempo para se mobilizar e lutar contra isso. A nossa ocupação, acho que o principal, o que ela representa principalmente é isso, de efetivar nossa paralisação, entendeu? Porque ela não estava sendo efetiva da forma que a gente fez. Então tem sempre um aluno ou outro que chega e fala que a gente não tem direito de estar aqui, que ele é aluno também, que o prédio é dele, o que é verdade, ele é aluno, o prédio é dele, mas a gente precisa paralisar as atividades, entendeu? A gente convida todo mundo a vir com essa ocupação, a gente vai convidar todo mundo para as programações que vão ocorrer. Junto com os professores, claro, alguns alunos se rebelam e não fazem de maneira isolada, é bom que se diga, pois há relatos e cresce a certeza de que grupos de direita organizados têm atuado de forma sistemática na internet e fora dela, no sentido de acabar com as ocupações, assim como tem ocorrido nas escolas de ensino médio. Bom, a gente teve um grupo contra, um grupo muito grande contra, inclusive o número da votação já indica que foi meio pau a pau a votação. E o pessoal contra criou um grupo fechado no Facebook que chama Sex Livre, onde... de certa forma, eles difamam a ocupação. Eles publicaram uma foto de uma menina bebendo, dizendo que era aqui no ISEX. E a foto nem é dentro do território do ISEX. Então eles estão realmente fazendo de tudo para poder manchar a imagem da ocupação. E tem gente que parte para a força bruta e tenta pular os muros do ISEX. Não sei exatamente para fazer o que aqui dentro. Tem gente que entra à força na portaria. Tem gente que agride verbalmente. Inclusive, teve uma colega nossa que estava na portaria que chorou depois de ser xingada continuamente por um rapaz da engenharia. E o que eles revogam é o direito de ir e vir e o direito de ter aula. O direito de ir e vir não está suspenso, só a gente... Eles podem entrar. Se ele se identifica, ele pode entrar. Isso não suspende o direito de ninguém de ir e vir. Tanto que você teve livre acesso à preocupação, você se registrou como visitante. Então a gente não está tirando direito de ir e vir de ninguém. E a gente faz as programações justamente para receber as pessoas, para trazer visitantes. Então quem tiver interesse em participar de qualquer tipo da programação, seja pró ou contra o movimento, vai ser bem-vindo. E a gente só é contra os afrontos que a gente sofre. Queria relatar também que um grupo muito grande de professores, muito grande não, na verdade é um grupo que eu descobri essa semana, que é pequeno, de professores, que são contra a ocupação. Eles estão... acho que não entenderam ainda que essa paralisação dos estudantes é demanda de uma das classes da universidade. E essa demanda tem que ser respeitada, assim como a demanda do professor, quando ele quer fazer uma greve, ela é respeitada. E, em geral, também eles não respeitam do técnico servidor. Então, você vê essas pessoas achando que a classe dos professores, ela é uma classe hierarquicamente superior na universidade, existe um patronato aqui de professores. Eu acho que existe uma questão de respeito dentro da sala de aula, porque ele é o cara que está me passando toda a experiência de vida dele. Então existe um respeito dentro da sala de aula no exercício de sua função. Fora do exercício da função de professor, todas as classes da universidade são iguais, tá? Então alguns professores, eles ameaçam processar, eles perguntam, eles olham para você e falam: ah, você é de tal curso? Vão saber, em tom de ameaça mesmo, para falar: eu vou te prejudicar academicamente, eu vou te perseguir. Eles xingam, eles falam que os estudantes não são ninguém, que eles não têm que dar satisfação, eles falam que não respeitam e não reconhecem a paralisação dos estudantes. E teve caso, não nessa unidade, espero que aqui não tenha, mas teve caso de colega nosso agredido aí por professores em outras ocupações. Então, essa pressão, ela é difícil de lidar. Por quê? Porque realmente o professor, dada toda essa conjuntura, dada a desmobilização passada da classe estudantil, ele se acha no direito e se acha no poder de prejudicar academicamente um estudante. E nós não estamos falando de reprovar numa outra matéria, nós estamos falando de uma carreira que o cara deliberadamente pode querer prejudicar. Então essa pressão, nós nos preocupamos? Preocupamos muito, sabe? Temos uma assessoria jurídica, recorremos a ela sempre que possível, mas só para essas pessoas que estão achando, professores que estão achando que ameaçar os estudantes vai funcionar pro lado deles, o único recado que a gente tem que dar é: ninguém aqui tem medo. Todo mundo sabe que nós estamos no nosso direito. Se ele não tiver um mérito acadêmico para me prejudicar, ele não vai conseguir fazer isso por pressão política. Igual eu penso que 90%, 100% das pessoas que estão aqui dentro estão colocando a cara na tapa mesmo e enfrentando esse poder obscuro. Porque nós não vamos retroceder na luta contra esses abusos de direitos que está tendo no Brasil por causa de um poder obscuro que emana de uma das classes da universidade, que não é nem mais forte nem mais fraca do que as outras. Ela tem que respeitar todas as classes de igual para igual, porque nós respeitamos ela. Tem os professores que são a favor da PEC, que são contra o movimento e que geralmente estão mesmo usando esse argumento pelo direito de ir e vir, né? Porque, enfim, se sentem afetados nessa dimensão e não estão dispostos a discutir a política. Então, bom, são contra o movimento, assim, querem mais que ele acabe. Tem um outro processo, e eu acho que está, só voltando nesse primeiro grupo, eu acho muito ruim, porque eles estão atacando sem ir para o espaço democrático de discussão, que eu acho que é bem característico dessa própria direita. O argumento político eles não discutem. Eles querem discutir a continuidade das atividades, ponto final. porque eles não concordam com a pauta. Tudo bem não concordar com a pauta, mas eles vão ter que discutir o argumento, né, assim. Desde o começo, né, desde as primeiras ocupações, já tinha ali alguns professores que vinham, que brigavam com os alunos, xingavam, tentavam invadir, entrar de qualquer jeito. Mas o que a gente tem reparado é que com o crescimento, né, do movimento aqui dentro, das ocupações, o número de ocupações, cresce também a resistência, assim, né? Cresce também a resistência e ela começa a se organizar no sentido de saber como, de tentar descobrir como parar isso, assim. Então, relatos, né, de jogarem bomba na educação física, relatos de professor agredindo fisicamente a aluna, são coisas que estão vindo, assim, cotidianamente pra gente, assim. E a gente tá se debruçando mesmo, assim, pra entender e tentar descobrir como que a gente vai fazer pra enfrentar isso, assim, né? De fato, isso não tá descolado do que acontece nacionalmente, né? Do que acontece na cidade, no estado, no Brasil, assim, né? Que a gente tá, de fato, no momento do avanço do conservadorismo e tal, assim, né? E a forma como a gente tá debatendo isso, mas a forma como a gente hoje, né, consegue encontrar pra tá se protegendo disso, assim, né? São três. Primeiro, fortalecimento mesmo desse canal de diálogo, assim, entre as ocupações, porque se acontece alguma coisa lá na educação física e estão precisando de ajuda lá, é importante que a gente tenha um canal rápido para que mais pessoas de outras ocupações possam ir para lá, assim. O fortalecimento das comissões de segurança das ocupações, assim. E para além disso, né, para além dessa questão mais interna das ocupações, né, questão mais ideológica mesmo, né, é a formação contínua da gente saber se defender também com a palavra, assim, né? Saber, então, se um professor tá ali tentando barrar, tentando furar o bloqueio e entrar pra dar aula, assim, né? A gente conseguir sentar ali, junto com ele, junto com os estudantes dele, que ele levou pra lá e falar, ó, nós vamos ter aula, mas vamos ter aula aqui sobre a PEC, vamos ter aula aqui sobre o conservadorismo, vamos ter aula aqui sobre o que tá acontecendo no nosso país, assim. Que isso também é uma forma de defesa, né? No meio desse tiroteio, a boa notícia é que surgem iniciativas de defesa e auto-organização importantes. Essas iniciativas, claro, partem principalmente dos grupos que são as principais vítimas da violência. É, aqui a gente tem três comissões transversais, que é formada por identificação. A gente tem a Comissão das Mulheres, LGBT e a dos Negros e Negras. Eu faço parte da Comissão das Mulheres e a gente, no primeiro dia, já formou a comissão e já se reuniu. Foi deliberado que todas as mulheres, elas vão portar dentro da ocupação um apito, caso aconteça qualquer coisa, qualquer ameaça, é só apitar e o pessoal da segurança já está sob aviso que qualquer som de apito é para poder ir socorrer. A gente não sofreu nenhum atentado até agora e nenhuma ameaça de estupro ou de abuso. Aqui está bem tranquilo o movimento. Há um respeito muito maior entre homens e mulheres, e entre os homens e entre as mulheres. Então, aqui a segurança da mulher está muito bem definida e muito bem assegurada. Aqui, o que teve aqui foi a ameaça de dar uns tapas. Falando com essas palavras, um professor contra uma aluna, ela tomou as medidas cabíveis, creio eu, né? E houve esse momento, mas no geral, assim, apesar de ter muita gente machista nessa escola, muita gente escrota, né? Não houve muita ameaça. Esse tipo de coisa não aconteceu aqui, porque o movimento já começou grande, e as meninas representam muito, né? Elas são maioria aqui na ocupação, elas são meninas que têm voz, que não se calam, que não se deixam oprimir nem um pouco. Então, assim, isso assusta tanto que os caras não conseguem nem ameaçá-las, eu acho isso. Mas se há pessoas que se rebelam contra as ocupações, não falta também solidariedade. E ajuda às vezes vem de quem está ali do seu lado. Então, bem antes das ocupações acontecerem, os primeiros a se movimentarem contra a PEC na universidade foram os técnicos, né? Então, eles já estavam em greve quando se começou a falar de PEC entre os alunos. Então, foi muito positivo. Quando começou a ocupar, eles foram um dos primeiros a demonstrar apoio mesmo, não só de arrecadação de alimentos, mas de citar as ocupações nas assembleias internas dos técnicos administrativos. Então, sempre foi muito positivo. Os técnicos estão em movimento também, movimento de greve, né? E eles apoiam amplamente o movimento, estão sempre aí dando apoio pra gente, conversando e tal. Deram apoio, inclusive, quando a gente fez a segunda assembleia. O Sindifes, a gente agradece imensamente pelo suporte que ele deu durante a assembleia. Sindifes é o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, que organiza os técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, o Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, e o CEFET-MG. É, cedendo o sistema de som para a Assembleia, ele deixou esse sistema de som uns dias aqui com a gente, nós utilizamos, foi muito benéfico. Eles estavam aqui presentes na nossa Assembleia, mas deu aquele problema chato lá na educação física, então o Sindifes, ele se moveu todo que estava aqui, lá para educação física, ele tem ido para a farmácia, que é também outra ocupação muito problemática, e nunca negaram a dar apoio para a gente. Por enquanto, eles estão aqui, a gente dialoga bem, e existe já uma tendência, uma vez que nós estamos estruturados internamente, nós já temos comissões de articulação externa para estar fazendo esse diálogo com o comando de greve dos técnicos administrativos, para que talvez na próxima semana a gente possa ter os professores em greve, se tudo der certo, os técnicos, os estudantes, para estar vindo aqui para as ocupações articulando as ações da Conjuntura Nacional de Luta. Uma coisa que a gente, né, desde esse processo de assembleias, antes mesmo de fato se consolidar as ocupações dos prédios, uma coisa que o movimento estudantil e os demais estudantes estavam avaliando já era a movimentação dos técnicos administrativos. Assim, né? A gente viu desde o começo muito nitidamente que foi o primeiro segmento a estar trazendo esse debate, né, para dentro da universidade, da PEC 241, né, e também do PLP 257, de como que isso ia afetar e prejudicava, né, e colocava em risco a universidade pública. Então já tem um bom tempo aí que os estudantes estão conhecendo, né, essa movimentação dos técnicos administrativos, os Sindifes, e já estão tendo uma certa referência nisso, assim, né? Uma coisa que sempre, que às vezes é muito colocado nas assembleias de ocupações e tal, né? É da gente. A gente não se perde nunca no debate da necessidade de estar construindo essa luta, né? Em unidade com os três segmentos e principalmente com o segmento que sempre se colocou com disposição para a luta, que era dos técnicos administrativos, assim. Ó, pessoal, semana que vem vai ser um segundo episódio contando um pouco mais sobre as ocupações. Nós vamos entender melhor o princípio da horizontalidade que apareceu em todas as ocupações que visitei como fundamento do movimento. E quais são as conclusões de quem está participando desse processo. O que eles estão aprendendo com tudo isso? A gente se encontra de novo daqui a uma semana, beleza? E antes de você ir embora, eu gostaria de agradecer a Amélia Gomes, que editou esse podcast junto comigo. E também queria agradecer a Erika Dumont, Amanda Marcati, Paulo Henrique Carvalho, Ana Carolina Vasconcelos e os demais entrevistados que preferiram não se identificar. Quem quiser dar sua opinião sobre esse programa, manda um tweet para mim, no @tbmpereira, ou para a Amélia, no @thamélia. Tá bom? Até mais, gente!